800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Agora são 1:01 da tarde, tá começando o Santa Demo pelos 800 AM da Rádio Universidade. E quem estiver nos ouvindo online também, né, www.fsm.br/rádio. Hoje é dia 13 de setembro de 2014, eu sou a Carolina de Davi e aqui na mesa comigo, por enquanto, tá a Laís, que é a nossa editora. Boa tarde, ouvintes. Eu tô aqui dando uma mãozinha. Enquanto o nosso querido Guilherme está chegando pela rádio. Está fazendo as autoescolas dele, daqui a pouco está chegando para falar mais com a gente. É isso aí. Molina aqui na nossa técnica, né? Grande Renato Molina. Bom, começando nossas redes sociais, né? Para quem quiser nos seguir aí por meio digitais, é facebook.com/santademo. E a gente tem também nosso e-mail, santademo800am@gmail.com, e o nosso WordPress, né, que é santademo.wordpress.com, onde a gente upa ali os programas passados. Quem quiser ouvir alguma coisa, algumas matérias também, a gente tem upado. E a nossa página no Facebook, a gente está sempre atualizando e postando os cartazes dos próximos programas. A gente está fazendo uma interação, né, bem bacana, passamos os 1000 likes agora, as curtidas no Facebook. Inclusive, comentar com o pessoal que o programa foi indicado, né, ao Prêmio Dinamite também, a gente ficou super feliz. O Molina votou também no prêmio. Bah, a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito surpresa com aquilo tudo e é massa ver que o trabalho que a gente faz é reconhecido de alguma forma. E isso é muito bacana e também faz parte dessa interação que a Carol falou, assim, né? Porque... E por ser um programa também na Federal, a gente vê quando a gente posta nos grupos de comunicação social, porque o programa não tem, né, vinculação nenhuma, comercial nenhuma, a gente vem aqui justamente pra curtir porque gosta. Então a galera tá sempre com a gente, assim, compartilhando e curtindo as coisas e votando no prêmio, que nem tu falou. Eu quero fazer uma declaração de amor pro Santa Demo hoje. A gente tá muito amorosa. Não, hoje de manhã, quando eu acordei e tava finalizando o script, eu pensei nisso, sabe? Cara, que massa. Eu sou muito grata a esse programa, porque eu conheci muita coisa e eu vivi muita coisa por causa dele. Conheci muitas pessoas também. E ele tem uma proposta muito definida, né? Que é valorizar as bandas independentes e autorais, da cena nacional, principalmente. E é todo mundo muito integrado, assim, pra questão do conhecimento, né, disso e da valorização da cena. Exatamente. Em breve também, se alguém na comunicação estiver nos ouvindo, o Santa Demo também estará procurando... Novos integrantes, então fiquem atentos que logo mais a gente vai divulgar pra vocês. Vai ter cartazinho aí rolando pela universidade, além dos adesivos, né, que tem muitos rolando. É, isso aí. Mas então, como a gente é muito amorosa, hoje eu queria mandar muitos beijos e abraços pra minha família. Tem uma parte que tá me ouvindo lá em Alegrete, que eu sei que a tia Suzana tá na escuta, um beijão. A tia Ana também, a Natália, de Davi, que estão em Brasília. Queria mandar um beijão pra vocês, dizer que tô com saudades. Lá em Brasília, daqui lá. Viu, Santa Demo? Eu tenho que mandar um abraço também, porque... me cobraram ontem, o seu Wellington, que estava apresentando o Jukebox. Eu estava ouvindo o Jukebox, está sensacional agora, eles estão ao vivo também. 2 horinhas de programa, tá massa. Tá massa, então, tem que ouvir o Jukebox. Tem que ouvir o Jukebox também, galera, então... E mais um beijinho pra Paula, minha prima, e pra minha vozinha, Dona Aparecida. Um beijão pra vocês. Toda a família. Vamos ouvir mais um pouco dessa trilha aí, Molina. Get hype and shit and start lighting shit. So step away with your fist fight ways. Motherfucker, this ain't back in the days. But you don't hear me though. Back in the days. Bom, vocês estão vendo aí, pro programa de hoje tem uma proposta hip hop, né? Pois é. Eu não quero dar spoiler, mas vai ter uns boletins ao vivo da semana estadual. Não quero dar spoiler, já deu. Já deu, já tá falou. Aqui, não adianta. É, pois é, a gente tá com o Léo, né, que tá lá na semana estadual do hip hop. Tá acontecendo aqui em Santa Maria, lá na escola Augusto Ruski, né? Exatamente. Bom, essa semana aí ela vai... Ela é mais pra no caso... É o resultado da luta do pessoal, do movimento hip hop e tal, pra institucionalizar essa cultura como uma ferramenta de transformação social mesmo, sabe? Então esse projeto ele é realizado com várias parcerias, Secretaria do Estado e da Cultura, o Fórum Permanente do Hip Hop. Então uma galera tá lá hoje discutindo, vai ter debate, oficina de grafite, shows. Então vai estar bem legal, então, se vocês estiverem aí pro Santa Maria, quiserem dar uma chegada lá na escola. É, vai ter apresentações, né? E então quem quiser chegar lá pra valorizar essa cena aí hip hop, chega lá. Bom, o nosso álbum da trilha, né, de hoje, é o Red to Die, do Notorious B.I.G., né? O Red to Die é o primeiro álbum de estúdio do rapper estadunidense, de Notorious B.I.G., e foi lançado em 13 de setembro. Olha só, tá completando exatamente 10 anos, coisa linda. E foi... Ah, não, opa... 20? No... Opa, matemática não me fala. 19 anos. 20 anos. 9 e 4, minha Pode idade. Pode crer. E foi lançado pela Boy Records. E ele foi gravado entre 93 e 94 no The Hit Factor e no D&D Studios, né, que são localizados lá na cidade de Nova York. O disco ele é parcialmente autobiográfico, né? Conta com as experiências do Notorious B.I.G. como um jovem criminoso e ele se intitula como Frank White Negro. É, que isso aí, na real, é de um filme, se não me engano, de um cara que é preso, depois ele sai da cadeia e aí ele quer reavivar o tráfico, uma parada louca, assim. Mas tem todo um conceito esse álbum. Eu li um pouco sobre, tem todo um conceito e tal. Na verdade, foi o único álbum lançado por ele, né? Sim, porque ele foi assassinado poucos dias antes do lançamento do segundo, que seria o Life After Death, que foi lançado em 97, né? Esse segundo álbum recebeu diversas opiniões positivas e tornou um sucesso musical, recebendo até a certificação de platina quádrupla pelas vendas, né? E esse álbum foi significativo para a reabilitação da costa leste do hip hop, porque ela estava em meio à dominação da costa oeste, né? Tem toda essa, eu não digo rixa, mas uma questão de costa oeste, costa leste e de hip hop. Esse segundo álbum possui 3 singles, com destaque para o segundo, Big Poppa, que foi nomeado para o Grammy Award de 96 na categoria Melhor Performance Solo. Em 2003, o Red to Die foi escolhido pela revista Rolling Stone como o 133 da lista dos melhores álbuns de todos os tempos, tornando-se o terceiro disco de rap mais bem posicionado. Esse álbum foi lançado estampando uma capa com um bebê parecido ao artista, né, que é o Notorious B.I.G., mostrando o conceito desde o nascimento à morte de Notorious. Essa capa foi listada como uma das melhores de todos os tempos do rap. Então puxa nossa trilha aí, Molina, pra gente ouvir mais um pouco. No need for that. Just grab the fucking gat. The first pocket that's fat, the tech is to his back. Word is born, I'ma smoke him. Yo, don't fake no moves. What? Treat it like boxing. Stick and move. Stick and Nigga, move. You ain't got to explain shit. I've been robbing motherfuckers since the slave ship. With the same clip and the same 4-5. Two point blank. A motherfucker. Bom, então agora a gente vai pro nosso primeiro bloco do programa, que é o Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo. É a garagem do inferno. Bom, então o Garagem de hoje é com a banda Protesto Suburbano, do Rio de Janeiro. A banda foi formada em 1995 e a gente trouxe ela aqui pro Garagem de hoje porque recentemente eles lançaram um álbum, né, um disco, e agora em agosto, se não me engano, eles são lá de Macaé, do Rio de Janeiro. Tocam hardcore, punk, enfim, e ele segue essa linha, então, de música de protesto, né, aquela coisa de contestação e tal. As letras têm um conteúdo de consciência social e aí é uma pegada bem rápida, assim, o som deles, é um hardcore meio acelerado, assim. O disco, ele se chama A Margem da Sociedade, então o nome já é bem... Já é conceitual, né, pro disco. Bom, são 14 faixas, né, são agrupadas num CD que foi lançado por 8 selos, sendo 4 desses selos internacionais, né? A arte tem algo de anos 90, que inclusive tem tudo a ver com essa proposta da banda, já que o foco das letras é na mensagem, né? O protesto suburbano transmite seus valores e indignações nas letras, mas sem esquecer do som. A Laís mesmo falou que a música é rápida, né? Com os riffs corridos, refrões de palavras fáceis, de ordem, né? Pra gente ficar na cabeça mesmo. E daquele tipo que ao vivo, obviamente, funciona melhor que em estúdio, né? Exatamente. Uma banda fazendo performance ao vivo, realmente, é mais colorosa, né? Esse tipo de som ao vivo, ele é um pouco diferente, né? Ele é mais aquela coisa que tu escuta e é diferente. Hoje a banda vai se apresentar no Rio de Janeiro, inclusive. Você que está nos ouvindo no Rio de Janeiro, por favor, compareça. Na Planet Music vai ter um evento lá que vai reunir várias bandas, vai estar bem massa. Vai reunir a Periferia SA com o Jão e o Jabá, que é da primeira formação do Ratos de Porão. E aí vai ter outras bandas também, a Zerão HC, que é de São Paulo, a Deus Castiga, Dias de Guerra, vai ter Suffer HC, New Day Rising, enfim, algumas bandas que vão se apresentar nesse evento junto, então, com a Protesto Suburbano que a gente vai ouvir aqui. E a Protesto Suburbano, né, é formada pelo Evandro no baixo, Sandro no vocal, Alex na guitarra e Ivan na bateria. Então a gente vai ouvir algumas músicas, né? Isso a aí. Primeira é A Margem da Sociedade, depois Hardcore, a terceira música será Ouro de Tolo e a última que a gente vai ouvir aí é Cadê Sua Vontade de Lutar? Toca aí, Molina! Time is Justiça, cadê? Só vontade de lutar, lutar, lutar. de te lutar, lutar, lutar. Vontade de te lutar, lutar, lutar. Vontade de te lutar, lutar, lutar. Vontade de te lutar. Então vocês acabaram de ouvir essa baita banda de hardcore aí de Macaé, do Rio de Janeiro, que é protesto suburbano, né? A última música que a gente ouviu foi Cadê Sua Vontade de Lutar, a anterior foi Ouro de Tolo, a segunda música foi Hardcore e a primeira foi A Margem da Sociedade, que é homônima ao nome do álbum que eles lançaram esse ano, né? Na mesa aqui comigo, o grande Guilherme Gabi. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde à nossa técnica, Renato Molina, na mesa. Boa tarde, Alais, que está editando o nosso programa. Cheguei um pouquinho atrasado, confesso, vim caminhando, enfim, perdi o horário. Mas cá estamos para apresentar esse querido programinha sabatino. É isso aí, então, só para saber, né? A minha família está na escuta, então por isso que hoje eu estou bem amorosa. Queria mandar um beijo para a Rê, que está em Itajaí, né? O Santo Ademo... pulando fronteiras, né? Oh, aqui nacionais. E mais a Manu, minha prima, que foi... A gente tem sempre uma inspiração, assim, de irmão mais velho, né? E no caso, ela é minha prima e foi ela que me interou pra essa parte da música. Eu lembro que ela ouvia as bandas que e tal. Que bonito, Carol. Isso é uma coisa que eu não sabia aqui. Um momento sincero e bonito aqui no programa. Exato. E daí eu super me interei por causa dela. Daí, né? Tu vê, hoje segui. Hoje estou aqui. Então, galera, a gente vai ter hoje um boletim ao vivo com o Leonardo Cortez, né? Nosso queridíssimo integrante do Santo Ademo. Ele tá lá na Escola Estadual Augusto Husky e é na semana de Santa Maria, da semana do hip hop. Então a gente quer falar contigo, Léo. Fala aí. Boa tarde. Tudo boa bem, Léo? Como é que tá aí? Tá tudo bem aqui. Só um pequeno errado. O evento foi transferido para a Escola Pedro Paulo Lauda, aqui na Teneves. Ok, Léo, então tá muito importante nessa informação. Qual o nome da escola, qual o nome da escola, Léo? Só pra relembrar. Paulo Lauda, a Paulo Lauda. Paulo Lauda. Então como é que tá o clima aí, Léo? Aqui agora tá rolando tudo bem, agora eles estão se preparando, o Ney e a Malu Viana estão se preparando agora pra rolar o debate, logo daqui a pouco aqui às 12h15. Já rolou também oficina de grafite. Que teve até grafite de Mário, muito massa mesmo. Depois eu mando fotos para vocês de como ficou. Muito bonito os grafites dos estudantes aqui. Aí logo depois que tiver esse debate, vai ter os sons do pessoal do hip hop, que é o Corey Mac, a Laboratório 21, todos esses pessoal que também faz o corre do hip hop aqui em Santa Maria. E tem bastante gente aí, Léo. Como é que tá o movimento, a galera chegando? Agora nem tanto, agora tinha mais movimento por causa das oficinas de grafite, mas logo depois mais vai chegar mais gente para conversar junto no debate. Pessoal, vamos chegar aqui mais no meio para nós fazer um... A gente está ouvindo a movimentação ali, né, do Léo, que está na Semana Estadual do Hip Hop, né, na etapa Santa Maria, que foi inclusive, a gente está sabendo em primeira mão, que foi transferida, né, para o Colégio Paulo Lauda. E com quem que tu tá aí, Léo? Tu tá perto de alguém que possa nos dar um parecer, assim, além de ti aí da escola? Sim, sim. Eu tô aqui já perto com a Malu, que a querida já vai dar uma palhinha daqui do que a gente pode conversar no debate. Só vou aqui chamar ela um pouquinho. Ok. Vai lá, então. Lembrando que o evento começa agora 1h30, que teve oficinas, vai ter shows, aqui. Enfim, a semana... Está lá o hip hop na etapa Santa Maria. A gente está direto com o Léo lá no evento. Oi, Malu, como é que tu tá? E como é que tu tá para esse debate? Né? Primeiramente, boa tarde, né? Uma satisfação estar novamente aqui em Santa Maria, uma cidade que sempre me acolhe, sempre me traz boas lembranças, porque muitas vezes a capital de Porto Alegre não era o foco do hip hop, né? Muitas vezes Santa Maria é quem nos puxava para cá para trazer um olhar sócio-político-cultural do hip hop no estado do Rio Grande do Sul. Sempre foi uma referência muito forte para mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que é o tema do extermínio da juventude negra. E eu estou, né, articuladora do Plano Juventude Viva, que é um contraponto, né, onde o governo federal realmente faz o enfrentamento à situação que diversas capitais do nosso país hoje enfrentam, que é a violência contra a juventude em geral, mas especificamente da juventude negra. Alô? Alô, gente? Alô, Léo, fala aí, fala aí. Você tem algumas perguntas também para a Malu? Porque eu também tenho aqui, também quero esclarecer algo. Pode perguntar, Léo, estamos contigo não, aí. Pode fazer a mão, Léo, pode fazer a mão. Tu já tinha vindo aqui para Santa Maria antes também para debater sobre isso, Malu? Já, vim na jornada do 8 de março, né, no dia de Mina, na periferia, nós fizemos uma formação política, oficinas de todas lideradas por mulheres, eu sou da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que é um coletivo nacional que trabalha toda a questão do empoderamento, valorização e políticas públicas para as mulheres voltadas para a sociedade e para a cultura hip hop, né? E também como é que é fazer também esse debate com o Neide Ogum, que também é uma referência. Nossa, para mim, Santa Maria. É como eu falei, estou me sentindo muito em casa, porque a gente já fez diversas ações, o Ney, o pessoal do Correp, eles estiveram presentes na tenda de Nadir, que foi um projeto liderado também pela Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, onde a gente conseguiu inserir o olhar de gênero, LGBT, negritude para dentro do espaço que, na maioria das vezes, não transcendia essas pautas e esses assuntos, né? Então, a gente sempre resgata a raiz do processo. O que, que realmente é hip hop para algumas pessoas? O que, que é ser um militante, um ativista, um articulador de políticas públicas que façam valer na vida, né, da sociedade e dos jovens? Então, para nós, principalmente para mim, minha parceira Miguel Saia daqui a pouco vai estar falando com vocês também, ela é da frente. Então, a gente vem com o resgate de lutas e bandeiras do próprio hip-hop, né? Só que ressignificado pela questão das mulheres, mulheres negras, mulheres de periferia, as mulheres não negras também estão presentes, mães, mulheres, trabalhadoras, que querem um mundo também onde a cultura também seja a nossa alternativa de sobrevivência. Por que não? Por que para as mulheres não? Depois eu não sei se a gente puder, vocês terem o download da minha música, Por Que Não As Minas, que foi produzida pelo DJ Anderson, e ele fez com o sample do DMN H.Aço. Sugiro que vocês depois possam ter esse som, porque é muito importante para mim. Eu sou MC, sou produtora, educadora social. Então, desde 1994, a minha vida é totalmente dedicada à cultura hip-hop e políticas públicas para a juventude, com resgate social, cultural e político, né? Onde o recorte de raça, de etnia, gênero e negritude possam estar juntos aí nessa sociedade que a gente quer mais democrática para todos. Você tem um último recado para mandar para quem se quiser? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, aos orixás, a vocês que estão aqui resistindo, lutando, não deixando essa bandeira morrer. Eu vim com meus irmãos Neso, que também é da primeira escola do Hip Hop de Porto Alegre. Tem o Mano White J, tem a Miguel Ceia, tem vários irmãos, tem o Joker, a nova escola, enfim. A gente está aqui com um arsenal de informações, de ideias para trocar, e a gente espera que toda a programação de hoje todos possam curtir e estar aqui com a gente nesse momento tão importante para a cultura hip-hop do estado do Rio Grande do Sul. Tá bom, então. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado para esse boletimzinho. Desculpa se o fone está muito próximo aqui também. Tá tranquilo, estamos em casa. Mas é isso mesmo também que a gente pretende, além de divulgar a música autoral, também divulgar essa ideologia também. Não deixar que Exu tranque o caminho do preconceito. Com certeza. Quero te agradecer por ter feito contato também, né? Porque essa ponte, ela é muito importante. O artista, ou o rapper, ou o educador, o militante, ele é um guerreiro solitário, né? Eu sou mãe, minha filha quase nem vem em casa, porque a agenda está cada vez as perninhas mais curtas, porque a gente sempre fala, formação política é muito importante. Eu sempre gostei de falar de política, de educação, inclusão. Isso não vai sair de mim, eu falei até o Viradubo. Eu acho que a juventude hoje tem um arsenal muito importante, um arsenal de informações maravilhosas, mas que usem para o lado do bem, né? Porque a gente está vivendo um momento muito triste, onde se fala de genocídio, de extermínio, mas a gente quer o jovem falando de vida, né? Nós temos o direito à cultura, direito à vida, e é disso que o hip-hop traz, né? Inclusão, transformação social através da cultura hip hop. Tá. Muito obrigado, Manu. Eu que agradeço. Então, gente, voltando aí para mim. Obrigada, Léo. Um beijão. Valeu, Léo. Galera, que a gente acabou de escutar a Malu. Malu Viana, que está junto aqui no, na Semana Estadual. E ressaltar isso que ela falou, que é muito interessante e muito importante dessa participação política, principalmente mais jovem, da juventude, que é onde as esperanças e as fichas estão ali, né, para que alguma mudança aconteça. Uhum. Então esse envolvimento político e social é muito interessante, porque a gente não consegue desvencilhar, assim, a gente não consegue separar a política da nossa vida, no fundo mesmo, por mais que, que o jeito que ela é mostrada para a gente hoje faz com que a gente não queira ser político. A gente, obrigatoriamente, vivendo em sociedade, é um ser político. Então, muito interessante isso que a Malu disse, muito bacana a iniciativa da Semana Estadual do Hip Hop para conscientizar e, ao mesmo tempo, tocar um som legal para a galera. E agradecer aí, né, o nosso Leozinho lá, querido, né, sempre ativo no programa. Exato. E foi ele que fez o boletim pra gente. Ele vai ficar por lá, daí talvez a gente volte com ele daqui a gente um volta. Tempo. Exatamente. Exatamente. Então agora a gente vai dar continuidade ao nosso programa aqui no estúdio, né? E a gente vai chamar o nosso pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... venha para o Pacto da Semana. E o nosso pacto de hoje traz a série Tony Hawk, uma série de jogos que eu acho que marcou a vida de muita galera, tá ligado? Pelos anos 2000, ali no início dos anos 2000. Era vício. Tá, entendeu? Reunia a galera pra jogar um jogo de skate, fazer umas manobras e ouvir um som que era muito legal, que naquela época os jogos eles tinham... As músicas do Tony Hawk eram músicas muito... Sabe, vamos ouvir... Sim, era uma playlist clássica, né? Selecionada a dedo, selecionada assim, a dedo que era... Pra fechar o ambiente do Tony Hawk. Enfim, Tony Hawk... É uma série de jogos de computador e videogame baseados no skatista Tony Hawk, muito conhecido no mundo todo, e também é famoso por sua trilha sonora, como a Carol disse, do jogo. O interessante desse jogo era assim, o interessante mesmo é que tinha muitos skatistas profissionais pra gente pegar, eu lembro disso. Então, se o cara não era muito ligado no mundo do skate, porque o skate, ele é uma cultura, né? O skate acaba se tornando uma forma de expressão cultural, a gente vê isso aqui na cidade mesmo. Indo pra casa na Roraima, a gente vê isso. Então, tipo, por mais que tu não fosse ligado ao skate, tu acabava conhecendo muita gente do skate em função do jogo, porque o jogo ele era divertido e ele trazia caras que andavam de skate, então ele te inseria um pouquinho dentro disso. Os jogos eles foram desenvolvidos pela Neversoft e publicados pela Activision. A série começou em 99 com o lançamento de Tony Hawk's Pro Skater para o PlayStation. E aí depois ele foi lançado para Dreamcast, Nintendo 64, PC, Game Boy Color, enfim. Mas ele começou no PlayStation. E com o sucesso do Tony Hawk Pro Skater, a Activision lançou o Pro Skater 2 e depois ela também lançou o Pro Skater 3, né, para diversas plataformas, como PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64, o próprio computador, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube depois, PlayStation 2, Xbox, ele passou por várias plataformas devido ao tamanho e sucesso que teve. E além dos Tony Hawk Pro Skater 1, 2, 3 e 4, tem também o Tony Hawk Underground 1 e 2, Tony Hawk American Wasteland e o Tony Hawk Project 8, Tony Hawk Downhill Jam, Tony Hawk Proving Ground e assim vai indo, né? Porque é uma série de jogos e daí tem em ambientes diferentes, né? Pra dar claro. Toda uma interatividade. É. E daí, bom, pra não ficar muito alongado esse pacto aí, né? A gente não dizer todos. A gente vai ouvir um som de cada Tony Hawk, né? Do Pro Skater 1, 2, 3 e 4, que foi, eu acho que foram os jogos febre, que marcaram. Né? Que foram os jogos que marcaram mesmo. Porque depois, até no PlayStation 2, por exemplo, ele não criou, eu pelo menos, assim, não vi no ambiente de convívio de amigos e conhecidos o Tony Hawk ter aquilo que ele teve no PlayStation com a gurizada, sabe? Eu acho que ele foi na época certa pra gurizada, ele acabou marcando todo mundo, sabe? Pode ser aquele punk também da finaleira dos 90 ali, né? Que isso, tinha Blink, tinha, coisa, tinha toda uma onda, isso. Tinha uma onda, eles... Bah, foi super certo. Então, esses quatro games, eles realmente se marcaram como os games que deram sucesso ao Tony Hawk, diríamos assim, né? a série Tony Hawk foram esses quatro games que fizeram ela se estruturar e se manter. Então, o primeiro som que a gente vai ouvir é da Goldfinger, Superman. O segundo é da Bad Religion, que é com a música You. O terceiro é da Body Jar, com Not The Same. E a última música que a gente vai ouvir é Agent Orange, com Bloodstain. Toca aí, Molina. Sand! You ready, motherfucker? You ready, motherfucker? We gon' kill your ass. Kill your ass. I'm ready. As I grab the Glock, put it to your headpiece. One in the chamber, the safety is off. Release straight at your dome homes. I wanna see cabbage. Biggie Small the Savage. Vocês estão ouvindo essa sonzeira na nossa trilha, né, que é Notorious Big. E nós já tivemos nosso quadro Pacto, que foi com o jogo de videogame Tony Hawk. E a última música que a gente ouviu foi da Agent Orange, com Bloodstained. A antepenúltima foi da Body Jar, com Not The Same. A segunda música que a gente ouviu foi You, The Bad Religion. E a primeira foi Superman, da Goldfinger. Exatamente. E agora nós vamos então para o nosso Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Why you hold calling here for my daddy, give a dick. Like that, mommy? Hi, Daddy. How you doing? This is Tyke. I was thinking about you last night. You acting like you can't call me no more because you busy and all of that. But you trying to tell me it wasn't good? That shit is real. Então, no Endiabradas de hoje, vamos falar sobre a porto-alegrense de 25 anos, Dominique Pinto, mais conhecida como Dom La Nena, que é uma compositora, cantora e violoncelista, enfim. Ela, eu achei meio esquisitinho, não, mas um som meio diferente, sabe? E eu achei interessante trazer. É uma vibe meio melancólica, meio triste, muitas canções, mas é legalzinha, legalzinha. Ela mistura um pouco de brasilidades com tudo que ela viveu. Ela começou a tocar violoncelo com 8 anos, antes ela tocava piano, e com a mesma idade ela foi para Paris com o pai dela, foi morar lá porque o pai dela estava terminando um doutorado. E aí, isso é bem presente na obra dela, toques franceses, toques mais europeus, ela, músicas em francês também, sabe? Então ela traz esse toque da música mais clássica, diremos assim, de lá, na música dela. Ela viveu 5 anos na França, voltou ao Brasil, e quando ela volta ao Brasil, ela com 13 anos, né, logo que ela voltou, ela começou a enviar cartas para Christine Valesca, que é conhecida como a deusa do violoncelo. Ela começou a trocar e fazer contato direto com ela, e a Valesca ela incentivou a Dona Nena, enfim, a ir para a Argentina ter aulas de violoncelo com ela. E isso realmente aconteceu. E aí depois que ela faz as aulas na Argentina, ela volta para Paris e ela começa a tocar seus primeiros concertos, fazer algumas turnês com algumas bandas de música clássica, enfim, talvez um pop meio engembrado ali, e ela começa a conseguir um pouco de espaço. E nisso ela conhece o cara que tá com ela, tipo, compôs grande parte dos arranjos e gravou grande parte dos instrumentos no álbum dela, que é o Pierre Fassini, que ele é um cantor, compositor, enfim, em inglês. E aí ele tem essa parceria com ela e fez o álbum que ela tem gravado, que o nome do álbum é Ela. Eu achei interessante isso que tu falou, né, que ela começou a mandar cartas pra essa Christine Valesca, que provavelmente ela não conhecia, não tinha muito contato, mas talvez ela deve ter insistido tanto, né, e ter persuadido tanto ela, que é essa Christine, que é a deusa do violoncelo. E eu achei legal isso que, principalmente em termos de música, assim, quando tu tem um ídolo, alguma coisa, ou alguém que tá mais perto de ti, e tu pede mesmo, assim, dizendo, bah, eu realmente quero aprender, eu quero estudar. Uhum. Eu acho que a galera acha um tempo, acha qualquer brecha pra poder te incentivar, sabe, principalmente nessa questão da claro, música. Claro. Eu lembro que meu professor contou também que ele não tinha condições, né, quando ele era mais novo, e daí ele pediu muito pra um cara, e o cara vinha pra Alegrete pra dar aula pra ele, justamente pra incentivar, e hoje ele tá aí, né, tocando com várias bandas e tal. É massa isso, não é? Então, massa isso aí, tem uma resposta do cara que vai ser teu professor de música, sabe? Exatamente. Ser professor é uma tarefa muito difícil, ensinar algo pra alguém é uma coisa muito difícil. Ainda mais se for tratar na parte musical, então, sabe, tem uma responsabilidade muito grande. Exato. E é legal esse contato que ela teve, né? Enfim, ela foi estudar com quem ela admirava, e aí ela lançou o trabalho dela. Enfim, dela a gente vai ouvir No Meu País, Golondrina, Saudade e Menina dos Olhos Azuis. Tem uma, as músicas, como eu disse, uma levadinha meio melancólica. Enfim, uma música que não tem bateria, por exemplo, é um violoncelo, uma batida, sabe? Mas é interessante, eu achei legalzinho. Foge um pouco da minha vibe pessoal, mas de música, né? Mas enfim, eu achei bem legal. Então a gente vai ouvir isso. Roda aí, Molina. Paso por tantos lugares que no recuerda más a quien quedo esperando para verla volver. Pasaron tantos días que no recuerda más la chica que creció un día, hoy ya no es. Saber de ti, golondrina. Quiero parecerme a ti, golondrina. Sola me iré volando, golondrina. ¿A dónde diga mi llanto? lo que dejó hoy no existe más, esperando pasar un año para verla volver. Vuela, vuela, golondrina, allá hay otros esperando, esperando para verte, intentando golondrina. Déjame saber de ti, golondrina. Quiero parecerme a ti, golondrina. Sola me iré volando, golondrina. Tento me lembrar de lugar que não existe mais. Lembro de uma flor que já não mora mais por lá. E o tempo passa, você não mudou. Há quanto tempo olhos azuis, menina dos cílios brancos, não tenha mais medo de mim, venha escutar meu canto, morena dos olhos azuis, vem cá sair do teu canto, vem ver que a lua dá luz, vem ver que o sol é manso. Menina dos olhos azuis, morena dos mil encantos, a flor que cresce em ti é a flor do teu recanto. Menina dos olhos azuis, estrela sempre brilhando, de dia só sabe chorar, à noite acalma o seu pranto. Voltando diretamente do canal pago. Deixar por assinatura claro que foi para maiores de 18 anos. Notorious Big, né? O álbum Right to Die, nossa trilha. Bom, nós acabamos de ouvir Dom Lanena com Menina dos Olhos Azuis, Saudade, Golondrina e No Meu País. E agora nós vamos para o intervalinho? Para um intervalinho. Você intervalinho. Ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292. Operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 5 minutos. Hoje, no Brasil, infelizmente, ainda não garantimos o direito de todas as crianças e jovens à aprendizagem. Como é que nós vamos mudar isso? Prestando atenção de verdade nas propostas dos candidatos para melhorar a qualidade da educação. Olha, propostas concretas e sem enrolação. Eu voto na educação. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do país. Todos pela educação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de fuego y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol. Quando nasceu, já sabia estudar, Já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Now I throw shields on the dick to stop me from that HIV shit. And niggas know they soft like a Twinkie filling, playing the villain, prepare for this rap killing. Biggie Smalls is the illest. Your style is played out like Arnold and that. What you talking about, Willis? The thrill is gone, the black Frank. Então agora são 2:07, né, da tarde desse sábado. Você está ouvindo Santa Demo pelos 800 AM da Rádio Universidade. Bom, aí a nossa trilha é do Notorious B.I.G., né, o álbum Red to Die, que foi lançado em 94 pela Bad Boy Records. E também a gente queria falar mais um pouco das nossas redes, né, sociais. Um pouquinho das nossas redes sociais, que é o facebook.com/santademo, santademo800am@gmail.com. Que também é onde a gente pede, né, que a galera mande material pra gente, quem tá gente nos ouvindo aí, né. Nosso espaço é pra bandas independentes aqui, nossas bandas autorais, tanto da cidade como todo o território nacional, né. Hoje mesmo a gente tocou galera do Rio e coisa de Porto Alegre. É, não, sim, o contato é legal. A gente sempre fala pra galera entrar em contato com a gente. E, enfim, quando a galera entra em contato, a gente fica muito feliz, porque o nosso papel aqui é esse, sabe, dar esse espaço pras bandas que estão fazendo o som deles, tá ligado? Um cara de Porto Alegre veio falar comigo, lançou um álbum, né? O cara pretende fazer uma entrevistinha e tal semana que vem. Então, entre em contato com a gente, né, galera? Por essas nossas redes sociais. Também tem o nosso blog, né? Pra quem quer acompanhar, pegar os programas, os podcasts. Que é o santademo.wordpress.com. Exatamente. E aí é isso aí, galera. Nos acompanhem e sempre mandem sugestões e entre em contato pra gente trocar uma ideia e rolar um som aqui. E avisar mais uma vez que a gente vai abrir seleção, né? Em breve, inclusive. Que tem pouca galera no Santo, né? 5 pessoas, né? Manda um beijo até pra Andressa, pra Laísa, pro Léo. Então a gente quer trazer mais gente pra entrar nessa proposta, que é muito legal. A gente tava conversando mesmo, eu e a Laís, hoje, quanto a gente conheceu, sabe? Com esse trabalho e abriu a cabeça, assim. Muita coisa aqui, é muito legal. Sabe, na própria Santa Maria tem muita coisa acontecendo, sabe? E o cara acaba consegue ter esse contato por estar aqui e fazer talvez uma mediação entre a galera e o rádio pra eles tocarem o som deles, né? Então, a galera que se interessar, fique meio ligado, a gente vai daqui um tempo mais falar mais certinho, né, quando é que vai ser, coisa assim, e a gente vai fazer essa seleção. E aí quem tiver interesse mesmo, é só chegar. É isso aí. Não, e banda que tá no início também, né, não importa, não tem que ter qualidade pra mandar aqui pra rádio. Toca o que tiver, inclusive vou tocar uma banda da Alegrete, que é a Tia Roots, vai ser no próximo programa por aí, que era do meu professor. E é isso aí, né, quem tá na Alegrete na escuta, um beijão pra Luísa, que é a Aratin, amiga da minha irmã, que é minha amiga também. E estamos sempre na ativa. Aproveitar esse espaço de abraços e beijinhos e carinhos pra mandar um abraço pro Cândido, que ele é um colega da mãe. E que a mãe me falou uma vez assim que ele começou a falar do Santa Demo. E já mandei um abraço pra ele, que ele não pôde ouvir, agora espero que ele esteja ouvindo. Que ele começou a falar do Santa Demo e minha mãe, mas meu filho faz parte, sabe? Ele apresenta às vezes lá, assim, gurizada. E ele, ficou admirado e tal, porque é um programa que ele ouve direto. Então é interessante, talvez um cara que a gente não conheça assim mesmo, que gosta do programa, tá ligado? E falou isso e acabou chegando aos meus ouvidos. Então, um abraço ao Cândido. Coisa linda esse Santa Demo amor, né? Santa Demo amor no ar. Então agora a gente vai pro nosso Profundezas. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das Profundezas. Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle. Então, o nosso Profundezas de hoje é com Maurice Albert, que é nome artístico de Maurício Alberto Kaiserman, que nasceu em São Paulo no dia 7 de setembro de 1951. Bom, ele é um cantor, compositor, intérprete brasileiro. Ele vendeu em mais de 50 países, totalizando 160 milhões de discos vendidos, né? Ele tem canções e temas musicais que fazem parte de mais de 100 filmes, seriados, TV, novela. E então, em 94, ele lançou um single que tinha o lado A com a música Woman e o lado B com a música Feelings. E essa última, Feelings, estourou, um estouro assim, mundial. Inclusive, hoje ela tem mais de 100 regravações e tá entre as 100 músicas mais conhecidas de todos os tempos, né? O que também ajudou foi que ela foi parte da trilha sonora da novela Corrida do Ouro, da Rede Globo, que foi exibida em 74, e ela teve muito sucesso no Brasil, com vendas de mais de 300 mil cópias. Teve nos Estados Unidos, América Latina, Europa, e por causa de Feelings, o Albert recebeu 4 indicações ao Grammy e ganhou um Golden Award. Só que tem uma história conturbada, até a gente tava conversando aqui, né, com o Grande Molina, inclusive, ele passou pela mesma situação do George Harrison com a música My Sweet Lord. Então, em 22 de dezembro de 88, a Suprema Corte da Califórnia, ela declarou que a música Feelings foi oficialmente plagiada, né? Como o plágio da música Pour Toi, de 56, composta pelo francês Lolo Gasté, pra cantora Lainey Renaud. Quem quiser ouvir no YouTube vai ver que realmente essa música, até o próprio Albert, né, o Maurício Kaiserman, ele reconhece que elas têm similaridade, mas ele não plagiou nada, mas reconhece similaridade. Então esse francês, né, que foi até a corte para acusar de plágio a música Feelings, ele ganhou a causa e faturou cerca de $500 mil em direitos autorais, né? E hoje a gravação é acreditada de diversas maneiras, às vezes só para o Maurice Albert, outras é a autoria compartilhada com o Lolo Gasté, mas então até hoje eles dividem esses direitos autorais. Bom, essa música é muito famosa, tenho certeza que agora quando a gente botar para ouvir vocês vão lembrar com certeza, e ela ganhou inúmeras gravações, como por exemplo Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Petula Clark, Caetano Veloso, Julio Iglesias e muitos outros, até a cantora Gretchen. Até a Gretchen gravou a música pro disco Sex, Charme and Dance, de 95. E o que a gente vai tocar aqui vai ser como é que eu vou dizer, Molina? Do fundo, assim, o Molina achou isso, esse aqui é totalmente inédito, pelo que a gente sabe, que é, a gente vai tocar a música Feelings, gravada pelo Maurice Albert em espanhol. E a gente vai tocar também uma versão punk da música, que foi gravada pela Offspring, onde nessa música eles fizeram a versão, todas as menções da palavra love foram trocadas por hate. Por exemplo, Feelings of Love, da gravação original, ficou Feelings of Hate, né? Pra deixar uma coisa bem punk rock, bem suburbana, underground. E a música foi incluída no álbum mais conhecido da banda, que é o Americana, né? Que vendeu 13 milhões de cópias. Então, mais ainda um viés notório pra Feelings do Maurice Albert. Então a primeira que a gente vai ouvir é Feelings, com a versão do Morris em espanhol. Depois a gente vai ouvir Offspring, com Feelings, numa versão meio punk rock. E a última que a gente vai ouvir vai ser o lado A, que era pra ser o grande sucesso, que é a música Woman. Então toca aí pra nós, Molina. Dime. Solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor. Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Dime si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime, oh, oh, oh, dime, oh, oh, oh, dime. Aquí en mis brazos es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime. Es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, dime, dime. Aquí en mis brazos. We'll be right back. so long and let me pass by. Now, woman, when I say goodbye, I mean I don't wanna try to leave beside you anymore. You better listen to me. Say goodbye, woman. When I say goodbye, I mean I don't wanna try to leave beside you anymore. Now, woman, get out from my way. I told you I can't stay so long. Say goodbye, rip your soul, but rip that rock. It's easy to say goodbye. Woman, get out from my way. I told you I can't stay so long and let me pass by. So long and let me pass by. So long. Então vocês acabaram de ouvir Woman, do Morris Albert, a versão de Feelings do Offspring, e a Feelings do Morris Albert na versão em espanhol, uma raridade achada pelo nosso querido Renato Molina. Então agora a gente vai com mais um boletim do nosso querido Leonardo Cortez, lá direto do... Na semana estadual do hip hop. Léo, tá na escuta? Agora sim. Oi, Carol. Oi. Oi, Gabi, tudo bem? E aí, Lazito, como é que tá? Tudo beleza aqui. Estavam puxando aqui uma oficina de DJ. Depois eu talvez eu tente conversar também com outro parceiro meu. Aí, só que também a gente tá aqui com o querido Major Boom. Então, só vamos apresentar ele. Oi, hein? É, boa tarde, então, a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Né, muito feliz porque estamos realizando a etapa em Santa Maria da Semana Estadual do Hip Hop, que é uma promoção da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e quem realiza em Santa Maria o CONRAP, Coletivo de Resistência Artístico Periférica, neste momento aqui no CIEP, na Escola Paulo Lauda, na Tancredo do Neves, na região oeste de Santa Maria. E como que tá, o que você espera do debate vindo aqui do pessoal da CNEVES, né? Pois então, eu e a Malu Viana ficamos responsáveis, né, por conduzir o debate sobre o extermínio da juventude negra, e nós soubemos, né, nós estamos alarmados, porque em Santa Maria nós tivemos, né, um índice muito grande, né, de assassinatos. Somente nesse ano foram 41, um grande parte dos assassinatos foram aqui na região oeste, na Nova Santa Marta, aqui na Tancredo Neves, e preocupado com isso, os jornais têm noticiado que mataram um homem, e nós já soubemos, Maluviana, eu, o movimento hip hop, já soubemos que o homem tem de 19 a 24 anos, que na verdade é um jovem, e que ele mora sempre, né, em regiões periféricas, ou seja, nas regiões pobres da cidade. A região oeste, infelizmente, é um mapa do que acontece no Brasil todo. Então, nós, eu queria já, né, nós vamos anunciar daqui um pouco, mas para a Rádio Universidade, já a primeira está sabendo, nós vamos, o Coletivo de Resistência Artístico Periférica, o Movimento Negro, a Comunidade de Terreiro e Lea Shell Sanhagué, o Levante Popular da Juventude e a Companhia de Rua, o Benimbau, nós começamos a partir de hoje e estaremos organizando para novembro, no mês da consciência negra, uma grande marcha em Santa Maria contra o genocídio do povo e da juventude negra. Muito bom ter iniciativa mesmo. Quando é que vocês preveem essa marcha? Só para novembro tem um dia determinado? Pois então, Leonardo, né, todos os anos, eu sou um dos organizadores da Semana da Consciência Negra, que na verdade são 40 dias. Todos os anos a gente faz uma quizomba no dia 20 na praça. Nós estamos avaliando se é momento de festa, mas nós faremos na primeira semana de novembro, nós faremos uma grande marcha na cidade que sairá da frente do Museu 13 de Maio e que irá para a praça pública pautando o extermínio e a violência contra a juventude negra. Quando eu falo em extermínio, jovens negros em todo o Brasil, em Santa Maria, com 19 a 24 anos, estão sendo assassinados, ou seja, de tiro, ou seja, de faca. E a única alternativa que os poderes instituídos, que o executivo e que o legislativo municipal e estadual nos apontam, é de que vão fazer mais policiamento, que vão investir na segurança pública, mas nós temos certeza que temos que investir na segurança pública, mas que nós temos que investir em políticas públicas para os setores que estão fora da escola, que nós temos que investir na Lei 10.639, enfim, que nós precisamos de políticas públicas para que os jovens deixem de continuar morrendo em solo santamariense e em solo brasileiro. Tá aí, eu acho que esse foi o recado do Nito. Também tem outro recado que também queira dar para os ouvintes. Então, quem estiver por perto, por favor, né, vem, está acontecendo no Paulo Lauda, a Semana Estadual do Hip Hop, etapa Santa Maria, cuja pauta é contra o extermínio da juventude negra. Opa, muito obrigado, Ian. Muito obrigado mas também por essa informação, não digamos assim, até valiosa mesmo, porque para saber disso também, é preciso sempre estar ligado e também a gente sempre quer estar ligado para as finas de eventos também. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Universidade. Gente, eu só quero também dar uma palavrinha aqui, se vocês puderem me dar licença. Claro, Léo, mas é toda não, tua. O tempo é teu. Eu tô tentando achar o piazão, só um pouquinho. Vai lá. Léo! Gente, tô falando aqui da rádio. Então é o Santa Demo, né? Ao vivo, agora são 2h30 gravado. Nosso Léo querido tá lá no Colégio Paulo Lauda, na Semana Estadual do Hip Hop da etapa Santa Maria, né? Exato. E o debate sobre o extermínio da juventude negra tá marcado para as 2h15, né? Provavelmente tava rolando. E quem falou com a gente foi o Ney Dogum, que ele é coordenador do Núcleo de Ações Culturais e Educativas no 13 de maio. 13 de maio, no Museu 13 de Maio, no caso, né? Não o teatro. Que é um museu que está ali para relembrar sempre a história negra de Santa Maria, digamos assim. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o grande Faustão. É o Faustão que fala. É o Faustão que fala. Sabe que o Léo conseguiu achar, Léo? Oi? Conseguiu achar? Aham, sim. Estamos aqui. Eu estou falando aqui diretamente com um dos caras que já apresentaram o Santa Demo, já fizeram mão direita. O Leonardo Colin Mack, então... Claro, Léo, cara, tô ligado. Só pra dar uma palavrinha também só pra falar como é que tá o evento aqui. E aí, gurizada? E aí, Léo? E aí? Pode crer. Segue. O evento tá muito bom aí, gurizada. Somando vários grupos de rap pra toda a cidade aí, junto, somando o meu som, mais o som com o meu nome que tá aqui do meu lado, do L21, mais a gurizada do Lima, os old school de toda a cidade também, chamando todo mundo junto. Vamos chegar juntos, fortalecer desse jeito. Muito obrigado. Tô mordi, na verdade. Então tá, acho que era mais ou menos isso, gente. Foi o Léo, claro que... Por aqui. O Léo que já mandou som pra gente, né? Ele faz um trabalho autoral de... Enfim, de rap, hip hop, bem legal. Bem legal. Por sinal, a gente pode rolar ele quando tiver mais coisa rolando dele. Enfim. E esse aí foi o boletim do Léo, direto da Semana Estadual do Hip Hop na etapa Santa Maria. É um evento muito interessante que está rolando para, né, conscientizar a galera. Enfim, debater assuntos que a sociedade não procura debater de maneira explícita, assim, sabe? Não procura conscientizar de maneira explícita. E as coisas vão ficando mais do mesmo e acontece aquilo que o Ney estava falando. Por exemplo, do cara ser morto assim a troco de quase nada ou de nada mesmo, sabe? E então é interessante que tá rolando. Parabéns pra galera que tá organizando, parabéns também pra quem tá fazendo parte, né? Quem tá lá dando palestra, dando oficina, enfim, tem oficinas de rima, oficina de DJ, oficina de break, tipo de dança, né? Enfim, vai ter o debate, também terão shows, né? Vão correr shows. Ao longo do dia, né? Vai ter mais coisa lá. Benegão, Vape, o Corey Mac, que foi o Léo que falou com a gente agora, G com Base, Máfia 55, Laboratório 21, Marx, Afirmação, Dance Crazy Soul, Rima Suprema, Atitude Consciente, Centro Nuclear, Estampa da Quebrada, JCS, Obscura Fantasia, Nova Beat e JP serão as bandas, enfim, artistas que vão se apresentar musicalmente lá no evento que está marcado para acabar às 5 horas da tarde. É isso aí, então a gente vai ouvir mais umas músicas do Tony Hawk ainda, que a gente está tão... Né? Tá... Tanto prazer em ouvir aí o que a gente jogava, né, um tempo atrás, por agora também. Então a primeira banda vai ser Alkaline Trio com a música Armageddon, depois vai ser Rise Against com Like the Angel, e a última música vai ser The Sublime com Sid. Toca aí pra nós, Molina. Yeah. motherfucker. Ready, motherfucker. We gon' kill your ass. Kill your ass. I'm ready. As I grab the Glock, put it to your headpiece. One in the chamber, the safety is off. Release straight at your dome homes. I wanna see cabbage. Biggie Small the Savage. When your brain cells must damage. Teflon is the material for the imperial. My ripper, girl stripper, the Henny sipper. I drop lyrics. Nós então tocamos mais um pouquinho das músicas do Tony Hawk, né? Alkaline Trio com Armageddon, Rise Against com Like the Angel, falei que tu não entendeu minha letra. Eu não consegui entender. E a última música que a gente ouviu foi Sublime com Sid. Exato, a galera pedindo sons, tá ligado, pra gente ali na foto do Tony Hawk. É interessante essa interatividade, saber que o pessoal tá ouvindo a gente. A gente pede desculpas porque a gente não vai poder tocar toda sempre, né? Mas enfim, ao longo dos demais programas, a gente vai tocando os sons. É muito legal essa interatividade, quem quiser, né, que toque um som, manda pra gente. Claro, pede pra gente. Programa de, né, vocês. Tudo com seu devido limite. É, a gente vai tentar, com certeza. A gente consegue largar aqui, bem tranquilo. Mas falando sobre alguns eventos, né, que tá acontecendo, a 13ª Parada Livre foi adiada pro dia 21 de setembro, em função da previsão de chuva, né, porque seria agora, amanhã. E daí, mas a programação permanece a mesma, né, todo o intuito que ela quer... né, toda essa diversidade que ela quer mostrar, né, no evento pro público LGBT. Seria muito legal, né, a participação de todo mundo aí para dar visibilidade para essa luta. Os shows que acontecem hoje tem da Parte Cinza, que é uma banda do Rio de Janeiro, vai acontecer no Rio de Janeiro, da Devir, que é da Santa Cruz do Sul, da Summer Age de Poa e da Diatribe, e vai ser no bar do Bet em Cruzeiro do Sul, né? E é 10 pila na porta. A nossa querida Andressa, aqui do Santa Dema, Andressa Amaral, tá lá. Daí com certeza ela vai vir com algumas novidades, né, pro próximo programa, porque ela tá sempre nesses rolês aí. Que é, deve ser demais, porque ela conhece muita coisa nesse show. Não, e a dessa vai, né, meu? Ela vai no show. Ela vai, pega, povo, tô lá. Né? Foi muito bem. E outra coisa, tem um importante programa que vai começar na grade da Rádio Universidade, que vai ser o House Mix, que vai ser ao vivo toda segunda-feira das 15 às 17, com o nosso querido, glorioso mestre Renato Molina, Marcelo De Franceschi e o Maurício Dias, que é o fundador da Atitude Rock, que era um programa que rolava aqui na rádio. Então aí, pra vocês, né, se ligarem na programação a partir da semana que vem, vai ser toda segunda-feira o House Mix, vão falar sobre rock numa visão mais, né, antropológica, Molina. E... Molina vai vir até a nossa cabine. Vamos, deixa que ele mesmo explique sobre o que vai rolar ali. Nada, né, mais certo do que ele. Nada. Fala, Molina. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, ouvintes, apreciadores da música do underground ao top, top, top, top, top. Nós, enfim, estamos estreando na segunda-feira. Maurício Dias, o cara, um dos três idealizadores do Atitude Rock, um dos primeiros programas a falar sobre rock and roll aqui na Rádio Universidade, mais Marcelo De Franceschi e este que vos fala, Renato Molina, estaremos estreando o House Mix. Qual é a proposta do House Mix? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer o que é a House Mix. House Mix, a gente pode definir bem popularmente como o lugar onde fica a mesa de som, né? Tanto no som ao vivo, é mais conhecida House Mix, a expressão House Mix é conhecida mais no som ao vivo, né? Quando você tem um show, House Mix, onde fica o técnico com a mesa controlando o que está acontecendo no palco. E também pode dizer que é a parte interna do estúdio, onde está a mesa de som, os gravadores, né, os sistemas de gravações, processadores e tudo mais. Ou seja, a central onde os sinais emitidos pelos músicos chegam e onde eles são mixados e posteriormente colocados, no caso ao vivo, rolados no PA, né, que é o sistema de som que rola para o pessoal que está assistindo, ou num estúdio, a mídia que você tem, né, o CD, o DVD, o Blu-ray, enfim, qualquer outra mídia que porventura venha a acontecer, ou que já aconteceu e está reacontecendo de novo, que é o caso dos bolachões. E o House Mix propõe fazer o quê? Como a House Mix é onde tudo se concentra, onde tudo acaba sendo decidido, em termos musicais, é o House Mix pretende fazer isso. É debater, conversar, trocar ideias, informar sobre tudo o que o rock, fundamentalmente, propiciou em termos de influências nas pessoas, na sociedade, a questão de como vestir-se, de como comportar-se, de como pensar, de como ouvir, de como comer, enfim. E também as questões tecnológicas que o rock propiciou após a sua aparição, após o seu boom, os desenvolvimentos tecnológicos. Tanto assim que no programa de segunda-feira vai ser o que a gente vai conversar. É, o que o rock trouxe em termos de desenvolvimentos tecnológicos, o que veio de bom, o que veio de ruim, o desenvolvimento das mídias, né, as N plataformas que se tem hoje para se gravar, escutar música, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que precisa mudar, o que precisa reconfigurar para que a gente tenha sempre a melhor qualidade de áudio, a melhor qualidade de desenvolvimento musical. Então, a nossa ideia é transitar nessas vibes aí para a gente ver aonde que a gente pode chegar com a melhor qualidade e que todo mundo possa ser feliz escutando o seu estilo de música em qualquer parte do mundo. Tá falado? Até segunda, 15 horas. Tá lá, mestre Renato Molina dando parâmetros, tô todo resumindo o programa, tá ligado? Explicando o programa. Exatamente, toda segunda-feira ao vivo, das 15 às 17, aqui pelos 800 AM da Rádio Universidade ou pela internet, né? Bom, então as próximas músicas vão tocar, vai ter uma interação aí, mas a primeira vai ser da Stiff Little Fingers com Suspect Device e depois Clash com White e depois vai ter também a Suicidal Tendencies, né? Que foi uma interação. É, exato, o Conrado que pediu Suicidal Tendencies. E a Tayane Barbosa, ela pediu música também, só que a gente não vai poder tocar hoje, acho que em função do tempo. Mas fica aí, Tayane, que tipo nos próximos, dá uma ligada que futuramente a gente vai tocar. Então um abraço ao Conrado que pediu, um beijo pra Tayane, que estão se interagindo com a gente. E aí, como eu disse, nem sempre tudo vai rolar, mas as coisas podem rolar tranquilamente, só dentro dos limites do tempo. Pra corrigir uma parte ali, que é The Clash, é White Riot que vai tocar. Então toca aí pra nós, Molina. They play the games of power. They power the fuck of power. Grantley, Bruce Fox, and Jake Burns still got to finish, didn't they? Aí, então, as músicas que a gente ouviu foi... A última foi Suicidal Tendencies, né? Da Psycho Vision, que foi pedida. Foi pedida pelo Conrado. E a gente não atendeu essa ainda, como eu já disse antes, né? Mas a gente vai, ao longo, tocando baile. A outra música que a gente ouviu foi The Clash com White Riot. E a primeira foi Steve Littlefingers com Suspect Device. Bom, a gente tá encerrando o nosso programa de hoje, né? Deixar aqui um beijão especial para nossa linda editora, Laís Regina Batista, que correu aqui nesse programa. Cara, o glamour, linda! esses boletins ao vivo ao nosso querido Leonardo Cortes, que estava lá fazendo o boletim, né, na Escola Estadual Paulo Lauda. Também um beijão para a Andressa, nossa querida colega, que está lá nos rolês, com certeza vai vir com novidades para o próximo programa. Eu sou a Carol De Davi, na técnica, querido Renato Molina. Nossa, entra, editora. Não, entrei no programa. Não, quero mandar um abraço para a Andressa, dizer que, sei lá se existe inveja boa, né, cara, mas eu tô com invejinha, assim, ó, eu queria muito não, estar existe, nesse rolê. Existe, tá liberado. Não sei, então tá liberado. Fiz um estudo aqui agora. Acabou de decidir que existe. Pois é, Andressa vai estar lá curtindo um show trimassa, né. Eu quero mandar um abraço pro Thiago também, que tá organizando esse rolê lá em Cruzeiro do Sul, lá perto da minha terrinha. Bah, infelizmente não vai dar, mas fica pra próxima. E quem tiver lá, aproveita, né, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um abraço. Essa foi a nossa querida Lays. Exatamente, então nossas redes é facebook.com/santademo e nosso WordPress, né, santademo.wordpress.com, onde a gente upa os programas passados, inclusive esse, durante a semana vai estar lá, para quem quiser ouvir direitinho. E então, sempre retomando para a galera entrar em contato com a gente, porque a gente está aqui para isso, e não só o tema musical, a gente está nesse viés do underground, principalmente para música, né, então meio radiofônico a gente vai tocar sons, só que a gente não pode ficar só nisso, a gente tenta abordar questões culturais. E o máximo que a galera puder mandar e interagir pra gente, falando, enfim, relacionando a cultura da cidade e de uma maneira geral, e tendo algum conteúdo, por favor, entre em contato com a gente mesmo, que é muito importante. Então, encerrando nosso programa, né, uma boa tarde, bom resto do fim de semana. Vai ficar aí na trilha o álbum Ready to Die, do Notorious B.I.G. Exato, e pra quem quiser ainda dar um chego na Semana Estadual do Hip Hop, é só ir lá, porque tipo, acaba 5 horas, então tem mais 2 horinhas de shows rolando ainda. Rolando lá pra galera trocar um papo, enfim. É isso aí. É isso aí, obrigado pela audiência. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.